anseio a sua volta, como um esposo que partiu, mas prometeu voltar em breve, pois seu amor me consumiu. Sua presença não se afasta da minha vida e coração. Deixou comigo a esperança de breve estarmos em Sião. Sinto em tudo seu perfume, sua presença, sua unção. Ele é o amado da minha alma, me garantiu a salvação. A festa já está